Prepare-se. A partir de agora, vamos dar início à gravação do primeiro DVD 100% Fadela. A mais completa festa da Zona Sul. Contagem regressiva para a festa de 2005. 4, 3, 2, 1. Dificuldade da elite é nossa diversão. Rolê na balada, nós capota, mas não breca não. Eu falo da quebrada, falo da quebrada, falo da quebrada porque nela é meu lugar. Certo? Aê! Aí! Caguetô já era, cê tá ligado, hein? Tem Zé Povinho aí de quebradinha que eu já vi. Não vou dar goela também assim, não. Vai. Eu não vi nada, não sei de nada. Sistema, abusos de fardas. Gambé me breca, sempre me para, vai, vai, vai. Levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada, eu não vi nada, não sei de nada. Sistema, abusos de fardas. Gambé me breca, sempre me para, vai, vai, vai. Levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada, eu não vi nada. Sirene, alerta, atenção. Tráfico de informação, quadrilha de sangue bom. Sem vacilação, da quebrada só função. A chapa é quente, só guerreiro. Aí ladrão, levante as mãos. A firma é a família, ponte pretas africanas. Não confio na polícia, coração corintiano. Fiel, cruel, sempre pronto pra batalha. Faço o meu papel. Sigo sem cometer falha, o concreto a bala. Dando perdido no sistema, quem muito dorme não vê Deus passar. Tô na missão, na busca de um qualquer pra casa. A bancada não para, o campo é em quadra. Eu não vi nada, não sei de nada. Sistema, abusos de fardas. Gambé me breca, sempre me para. Vai, vai, vai, levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada, eu não vi nada, não sei de nada. Sistema, abusos de fardas. Gambé me breca, sempre me para. Vai, vai, vai, levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada. Se liga aqui na Davi, o que não vi, esqueci. Cago o Eton, vai cair, chicote estrala é o fim. Pra divulgar, relatar, cabreiro com Zé Povinho. Foi se a chave esquentar, não presta pano pra mim. Eu não vi nada, João, de nada posso falar. Não roubei nada, então, pra quem me derrogar. Gambé me breca, irmão, sempre pra conspirar. Nada acha, xé, não vou abraçar, tchá. A força tá na cara, é farda hereditária. Da biqueira cobre-se em pleno dia e não disfarça. Ó pátria amada, idolatrada. Somei com a favela, trisquei, não roubei nada. Eu não vi nada, não sei de nada. Sistema, abusos de fardas. Gambé me breca, sempre me para. Vai, vai, vai, levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada, não vi nada, não sei de nada. Sistema, abusos de fardas. Gambé me breca, sempre me para. Vai, vai, vai, levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada. Então fica ligeirão, que tudo tá filmado. O mundo tá vigiado, sirenes pra todo lado. Tá assustado, é lógico que sou suspeito. Toca a calça larga, tá balado porque vem. O satélite detecta o coxinha cagueta. Advogado por ti reza esperando a sua goela. A brecha, que a Babilônia cria jogadas ilícitas e faz da lei a armadilha. Que troca a alma pela porta e vai a caça. A elite exige proteção contra a revolta armada. Mas que arma? Eu não sei de nada, o polícia quer saber da carga. Mas que carga? Não roubei nada. Eu não vi nada, não sei de nada. Sistema, abusos de fardas. Gambé me breca, sempre me para. Vai, vai, vai, levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada, eu não vi nada, não sei de nada. Sistema, abusos de fardas. Gambé me breca, sempre me para. Vai, vai, vai, levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada. É o direito de ir e vir a hora que quiser, porque a periferia tá unida. É isso, Negredo, é isso que vocês fazem. Festa da Favela, é o primeiro CD, é o primeiro DVD. Zafrica tá junto, vamos dançar, dói!